2 autorizado decolar, 1-0, vento é 190 graus, 5 nós. Decolagem 1-0, chamamento 614, decolado aos 5 anos, chame o controle, 120 decimal 8. 120, controle, 614, obrigado. Salvador, uma boa tarde, a 320.490, pronto. Gente, o Chiné 6321, autorizado a linha de decolar da 10, o vento é 190 graus, 62 nós. Celebra com a 10, da 320. 3321. Meu lado 54, chame o controle 219. Como você vê, 219, controle? que é o Mike Yack, tá autorizado até a... Tá, o ponto de paredão no 7, depois com o ingresso. Azul 4065, sete. São tráfego, banho da Gol, 9 milhas, da 1-0. Autorizado a linha e decolar, da 1-0. Vento 1-3-0 graus, 0-3-2. Azul 4065. Janeiro, decolando 0, azul 4065. Yank, autorizada a linha e mantém a 17. Oi, boa tarde, Gol 964, passamento de Serra. Gol 964, agora a autorização de pouso, ajuste 0 no 7. 1017, na escuta, Gol 964. Azul 4065. Decolada agora, veio controle 120 da cima 8. 208, seu bom trabalho. Excelente. O 964 autorizado pouso na 10, vento é 130 graus, 62 de nós. Livre pouso na pista 10, voou no 164. Acompanhando o nome da Gol que está passando hoje da 17, está autorizado a decolar. O vento é 120 graus, 05 nós, até distrito leste. Puxando o solo, 2-1 da cima 9. 2-1-9, gol no 64. decolado, A08, chame o controle. 120, décima 8. 108, chama lá, Jack. Azul 4462, altímetro 1097, tráfego avistado, pista 90, pouso autorizado, ventura 50 graus, 049. Indo pouso 90, Azul 4462. Passarei 2130, Azul 4462. Afirmativo. Teste pouso do tráfego, autorizado ali, mantém pista 90, Azul, passarei 2230. Teste a pausa azul ali, mantém 2230 na 1.0. Bono 256, decora 04, chame agora o controle de Fernandinho, de 029, último azul. Bono 256, chame o controle de 028. Azul 4462, solo 06, livrou o chão do 219. 219, você passa descontando do carro, está na escala da cabeça. Confirme. Porta grande, concentração de passo, está na escala da cabeceira, 10, ou azul 4462. Sim, grato pela informação. Porta dessa alinhada aqui na 10, realmente bem na vertical da cabeceira, aqui uns 20 pés, bastante robusto. Sente no 84 guarde. Passaria 2230, configura, está fora do eixo de decolagem. Permitido. Decolagem autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 05 nós. Sente no decolagem 10, 2230. Passarei 2230, decolado azul, as pontes, chame controle, zona 1, 20, decimal 8, novo. 208, 2230. Devo 097. Número 097, boa tarde, altímetro 1097, pistão 10, pouso autorizado. Vento 970 graus, 05 nós. Fique atento à possibilidade de pássaro no eixo de aproximação. Excelente, está passando atrasado, tá? Os pássaros no 097. Lima 884, autorizado Lima, mantém o chão zero. Lima mantém o 0884. Autorizado, decolagem pista 0, vento 140 graus, 05 graus. Iniciando a nauda 0, 284. De quadras 24, chama o controle de 0.18 no voo. 1208, com 4 mais. 9329, autorizado NM, uma pista na zero. Lema de Namo Zero é o Trânsito e Gama 329. Número 329, decolagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus, 062 anões. Pedro, decolagem, 9329, toma 0. Foi boa tarde, papapá, Ego Lima Oscar. Papapá, Ego Lima Oscar, tu aí. Ah, aqui mais 2 minutos da capoeira 17, 14. Gente, ainda não avistado, continua a aproximação do início da pista, aguardando o contato visual do Tu Eco Lima Oscar, altímetro 907. 7, o Eco Lima Oscar. Salvador, contato com o Eco Lima Oscar. Eco Lima Oscar avistado, pistão 97, pouso autorizado, vento 120 graus, 0621. Autorizado 97, Eco Lima Oscar. Papa Tão Juliette, 301, Tu Salvador, altímetro 0017, confia intenções. Após externo, propõe cancelamento para pouso 917. Silêncio, Juliette, estamos de novo. Reporte então para cancelamento voo IFR. Para reportar. Tá, 9329, decolado os 28, chame 208, meu voo. 208, boa tarde, bom trabalho. É livrar aqui não, 44, é Lima. Gente, é com Lima Oscar, considere só lutar os 29, frequência mínima estacionar, tem um abordagem. Juliette, Sango Zulu, agora visual, passou externo, condições VMC, propõe. Juliette, Sango Zulu, voo IFR cancelado os 29, base pela direita 7, autorizado, chama na final. Vai para a final. Papatão Juliette Tangulu, passa para a final pela direita da 17, contra a embaixada travada. Juliette Tangulu, pista 17, autorizado, vento 140 graus, 17 nós. Juliette Tangulu. Boa tarde, 3567 de imediato, pista na zero, autorizado ali, Águia Coral, vento na 50 graus, 08 nós. Águia de Coral, imediato na zero, 3567. Guardião 01, não precisa. Guardião 01, ciente, chama o condicionado pronto. O Juliette está usando o solo aos 3-2, ele vai direto para o cancelinho do ar. Salvador, muito boa tarde, papapapá, Charles Selmer. Charles Selmer, boa, o time trazendo no 7, confirme intenções. Charles Selmer, intenções de pouso na 17 com deslocamento até o 45 BTA. Sim, te mantém a rotatória, o Charles Sierra Romeu. Faça um 360 longo, mantém a vertical da, do Sierra, a minha tese aguardando a transmissão final no 7. Charles Selmer pode manter a posição na presente posição, trata-se de um Romeu 66. Estou ciente, negativo, mantenha a vertical da CEASA, mil pés, o Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, mantenha a posição, mil pés no CEASA. Charles Serra Romeu. Aguarde um ciente, autorizado taxa até o ponto espera da Oscar, mantenha a Oscar e aguarde para o decolagem. Salvador 620, boa tarde, Leste, X-Ray 10. Número 620, boa tarde, o time 0017. Continua a aproximação, vai vir a pouso. Enche, agora autorização no 620. Então, 3567, decolado as 34, chame 208, meu voo. 1208, obrigado. Charles Serra Romeu mantendo pairado a mil pés na vertical da Serra. Sim, Charles Serra Romeu mantendo sim, regra de voo visual. Aguarde a autorização de pouso 97. É, não aguarda a autorização em pulso. Sente, guardião 01, aguarde. Taxa baixa altura até a 35 para iniciar, guardião. Golo 620, visual pro campo? Negativo, 620. Ciente, reporte avistando. Ciente, reporte avistando, 620. Solução, guardião 0. Guardião 01, decolado aos 35, reporte na vertical do farol de taponto. Papel de pó. Golo 620, trato do avistado, pistola 0, pouso autorizado, vento 960 graus, 05 nós. Livre pouso, pistola 0, 620, avistou 700. Ciente. Charlie Serra Romeu, autorizado final do 17, reporte através da RMAR. Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, reportará através da RMAR. Imagina 01, tá pronto quanto? Quatro, então. Autorizado Salvador, ponto seguro, o número 3, inicialmente o corredor Axé, transponde padrão, controle do 0, último arreto. Salvador, ponto seguro, o pés, corredor Axé, transponde padrão, controle 109.8, ou melhor, 110.8. 3 a bordo, com autonomia? Autonomia 0330, senhor. Gente, imagem 01, transfere da presente, controle do 0131. Muito grato. Uma boa tarde, senhor. Número 620 no Solos 37, vive na Fox, chame 209. Fox 209, 620. Só aí, Patatão Lima e Plantão. Patatão Lima e Plantão, ativo 307, reporte no Oceano. Resposta, Lima e Plantão. Charles Serra, Romeu, na disputa, através da RMA, visual com 17. Ei, Charles Serra, Romeu. Ainda não está com a situação, vai ver qual é a prisão. Vai ser uma aguardar uma autorização para tudo. Já me chamou, eu confio com a parte que tem sono? Pode sim, senhor, é de terra. Patatão e Lima, ele plantou a intenção de prisão na 0 ou na 7? Na 7, para ele está também. Vicente, Lima, ele plantou então o reporte para a mudança de regras. Tá. Reporte aqui na final, na BLS, viu? Vicente, Lima, ele plantou. Vai ser o meu final da 17. Charles Serra Romeu, peso na capçada 17, pairado e autorizado, vento 170 graus, 05 nós. Charles Serra Romeu, foco parado na 17. Charles Serra Romeu, considero só os 4-0, táxi da altura até a Papá, chame o branco. Charles Serra Romeu, baixa altura até a Papá, grato. Oi, Salvador, boa tarde, essa é a 3. Fogão 4-9-0, tá? 5-3-0. Então, Chalé 6-3-1-4, sexto tráfego, da nova estrada, reporte de chuva forte na final. Pode passar no marcador externo, ativo 307. Passando externo, pode lá, chuva sobre a aeródromo, não foi? Mas negativo, você verá o negativo quando vocês visuais no aeródromo. Certo. Lima, uniforme tanto, pouso autorizado 97, 180 graus, 062 graus. Vai estar travado. Senhor, tinha que ser anu, frequência Lisboa. Estamos no solo aos 4-2, pátio 5, no gráfico frequência livre, boa. Se o Augusto está de baixo, transponder. Proxanel 6314, tráfego ajustado, pistola 0, pouso autorizado, vento 1.00 graus, 059. Pouso, Proxanel 6314. Boa tarde, qual está sendo o Vitorinho de Ajuda? Vitorinho de Juliette, boa tarde, altímetro 07, mantém sob regra de voo visual, inicialmente na prova do Ceará, agora final 97. E aí, Matheus? Proxanel 3-1-4 no solo 4-5, ligue na Foxtrot, chame o solo 2-1-9. 2-1-9, boa tarde. 6-3-2-7, pronto, ponto de espera no zero. Proxanel 3-2-7, mantém o ponto de espera, reporte com o visual com R2 na final. Mantém o ponto de espera, vai reportar o visual com R2 na final, vai 3-2-7. pode se acertar logo a final da 17 reduzido, então? Sim, Vitor de Juliette. Reporte outra vez da Enimar. Bom canal, Júlio. Tá, 3367, Torre Salvador. Boa tarde, senhor Francisco, eu tenho 3367. Boa tarde, altímetro 907, já avistado. Pista 90, pouso autorizado, vento 150 graus, 049. Livre pouso, pista 10, tá 3367. Tá 3367, informa o tráfego, Papa Alfa 32, vamos visual no setor norte do aeródromo, mantendo 1000 pés, não interfere sobre a sua ação. Gente, tá 3367. 3367, João Caio Mesa Final. Puxa, 6327, após a passagem do Airbus da TAM, pista 0, cruzada na MT. Faz a passagem aí, mantendo a 37. Vitor de Juliette, qual é a luz da cena final agora de 2 milhas visual? Completamente, não. Ciente, Vitor de Juliette, tráfego já avistado, vejo a aproximação, guardando pouso 97. Violê, como número 2 para 97. Vitorinha Juliette, pista 97, pouso autorizado, vento variável 3 nós. Júlio, livre 97, passou, travou na fábrica. Xené 62, Mercedes 7. Sim, Xené 62, Mercedes 7.